amor de nós dois. Você me manda embora, mas vai me buscar depois. Nossa amizade tem sido um desassossego. Nós não sai deste chamego, fica nesse puxa-encolhe. Você me chama, mas depois me manda embora. Quando eu saio você chora, porque a saudade dói. Xodó de doido, é o amor de nós dois. Você me manda embora, mas vai me buscar depois. Xodó de doido, é o amor de nós dois. Você me manda embora, mas vai me buscar depois. Você me chamar, já fiquei acostumado com seu jeito de amar. Xodó de doido tem que ter uma briguinha, que começa na cozinha pra no quarto se acalmar. Xodó de doido é o amor de nós dois. Você me manda embora, mas vai me buscar depois. Xodó de doido é o amor de nós dois. Você me manda embora, mas vai me buscar depois.